os usos, os costumes, as lendas, as crenças e as tradições. Tudo para que o tempo não apague a alma e a entidade única das gentes desta região. Boa Nova Rádio, de Oliveira do Hospital, para todo o mundo. Rádio de Oliveira do Hospital para todo o mundo, muito bom dia, saudamos todos os ouvintes da Rádio Boa Nova e de modo particular os alienses, os habitantes da freguesia da Aldeia das 10. Vamos falar sobre esta freguesia e toda a atividade natalícia que por ali está a acontecer por estes dias no âmbito do programa Mais Aldeia. Por estes dias o Natal é mesmo em Aldeia das 10. Para a conversa tenho comigo elemento da freguesia, da Junta de Freguesia da Aldeia das 10, a Joana Alves, que é tesoureira da Junta de Freguesia da Aldeia das 10. Tenho também Melanie Ari, uma artesã da freguesia, e também Paula Frado, uma aldeense investigadora, que vamos então aqui abordar tudo aquilo que está a acontecer em Aldeia das 10 nesta quadra natalícia. Trata-se então da iniciativa Natal em Aldeia das 10, que decorre durante todos os fins de semana de dezembro, com várias atividades. Saúdo as minhas convidadas, muito bom dia, obrigada por estarem connosco na Rádio Boa Nova. A Joana, Aldeia das 10, nesta altura está toda vestidinha a rigor para a celebração do Natal. Esta é uma iniciativa, é a primeira vez que está a acontecer esta iniciativa em Aldeia das 10. Sim, este ano decidimos abrir a Casa do S para que os nossos artesãos possam expor os produtos. Já no ano passado tínhamos sugerido a todos os aldeenses que enfeitassem a aldeia em grupo, individualmente, e tivemos uma boa adesão. Como o ano passado foi tão bom, decidimos este ano continuar com novos projetos. Portanto, o ano passado foi quase assim de forma informal, não é? Mas sim, este ano sim. Já assim em torno de um projeto bem estruturado. Sim, sim, sim. O ano passado correu bem, por isso este ano tentámos divulgar mais a aldeia, e com o apoio de todos temos artesãos do Chão Sobral, de Cimo da Ribeira. Não, Cimo da Ribeira, não, Casal Cimeiro, temos a Melanie, que já está aqui connosco. Sim, sim, sim, sim, e está a correr muito bem. Portanto, por partes, portanto, foi lançado o desafio à comunidade, à população, para, de alguma forma, colocar algum elemento alusivo ao Natal, sim, na fachada das suas casas, ou jardins, não é? Sim. No sentido de fazerem da aldeia uma aldeia Natal. Sim, tivemos um grupo de senhoras que se uniu, em que trabalhámos à noite, eu também estive lá bastante tempo, e que fizemos coroas de Natal, e pronto. E foram distribuindo ao longo das habitações, mas ainda há muita gente. Ainda ontem havia pessoas ainda a enfeitar as ruas. Muito bem, para que, portanto, fique tudo bonito, sim. Está tudo bonito, sim, e certamente sim, sim. À noite tudo iluminado também, sim, não é? Sim. E então surgiu agora este ano esta iniciativa de abrir a Casa do S, que é, sim, uma casa emblemática da freguesia da Aldeia das 10. Sim, sim. Portanto, e convidar os artesãos para exporem os seus produtos, sempre ao fim de semana. Sempre ao fim de semana. O próximo fim de semana vai começar na sexta-feira. O Natal é na segunda-feira, sim, por isso decidimos fazer sexta e sábado e deixar ali o domingo, porque as pessoas também precisam de, claro, fazer as suas coisinhas em casa. Sim, estar mais infeliz. Mas vamos ter as cavacas da Aldeia das 10, já tiveram este fim de semana também, mas para o próximo fim de semana vamos também ter novamente artesão, a Fátima. Fátima Santos com as cavacas, a Melanie, sim, também novamente com os produtos, sempre ao fim de semana. Pronto, isto também, porque a Aldeia das 10 é uma aldeia turística, não é? Há muita, sim, gente que nesta altura, quer dizer, muitos filhos da terra também regressam, não é? Nesta também. Altura de Natal à Aldeia das 10, mas, sim, é também uma aldeia turística que atrai, sim, muitos turistas. Somos um ponto de passagem, sim, sim, e temos bastante turismo. Temos alguns alojamentos locais, Sim, temos mesmo muitos visitantes. E como é que tem sido então, qual é que é o feedback que já conseguem positivo. Ter? Sim, muito positivo, sim, está a correr muito bem. Portanto, muitas pessoas têm passado também pela sim. Casa do S, sim. Mesmo os artesãos e produtores que ali estão têm conseguido fazer também algum tipo de negócio. De negócio, sim, muito é verdade. Bem. Joana, e como é que surgiu, portanto, tudo isto é uma iniciativa em que a Junta está envolvida e só acontece também com a boa adesão dos artesãos, dos produtores locais. Como é que se lembraram desta iniciativa de transformar a aldeia das 10 nesta aldeia natal? Esta aqui já tem aqui com o apoio da doutora Paula, que chegou lá com estas ideias, pronto. Foi mesmo assim, foi que entrou a dona Paula que nos propôs trazer alguns artesãos e que para dinamizar um bocadinho mais a aldeia. Muito bem. Sim. Passamos da palavra à doutora Paula Frade, muito bem-vinda. Ah, é bem-vinda à Rádio Boa Nova. Obrigada, Paula Frade, que tem também esta freguesia, esta localidade no seu coração. A Paula Frade, que é investigadora em patrimónios culturais e materiais, portanto, está muito atenta a tudo que são raízes destas localidades e também atenta à importância da sua valorização. Terá sido por aí, e também tendo em conta aquilo que é a sua formação, a sua atividade, que lançou este desafio à Junta de Freguesia. Exatamente, muito bom dia a todos. Tem a ver realmente com essa minha predisposição para olhar para estes patrimónios, né, e estar consciente de que muitos deles se podem perder. Tendo em conta que a Aldeia das 10 é uma localidade muito particular e especial, em que é possível fazer, não é, as coisas acontecerem, e que há este espírito de união, tendo em conta que o Executivo também está sensível e já tinha esta iniciativa ligada ao Natal, entendi que através da minha área de conhecimento poderia dar o meu contributo, porque acredito plenamente que a sociedade civil deve contribuir para, de uma forma geral, uma sociedade mais justa, mais plena, mais completa, e a um micro nível, dentro das nossas pequenas terras, mais poderemos fazer a diferença. A Junta de Freguesia está aberta à colaboração, chama toda a população às atividades, portanto não seria eu que de alguma forma estaria de fora. Entendo que o potencial que a freguesia tem é enorme, no sentido de ser uma localidade já turística, não é? De ter um hotel, ter inúmeros alojamentos locais, estão as condições criadas para dar visibilidade a estas áreas, sobretudo a área dos saberes fazer, que se podem perder. Sugeri, e foi aceita pelo Executivo, fazermos um programa mais amplo, ou seja, não, a nossa freguesia não tem que estar só ligado ao Natal, porque nós temos várias épocas do ano em que poderemos criar projetos, podemos receber artistas, nós temos um bocadinho de tudo, e as pessoas estão abertas a colaborar. Portanto, pensámos neste projeto com o Executivo, o Mais Aldeia, que é um programa abrangente, que irá acontecer ao longo do ano, com várias atividades que depois a Junta de Freguesia irá anunciar, porque não devo ser eu claro. A fazê-lo. Portanto, esta é a primeira desse conjunto de iniciativas, não é? Este Natal é na Aldeia das 10, então com o objetivo de valorizar as tradições natalícias também, não é? Da freguesia, porque, por exemplo, a Joana falou das cavacas, não é? Um doce típico de Aldeia das 10, não só no Natal, não é? Não, é todo o ano. Mas enquanto investigadora e conhecedora do património, certamente, da Aldeia das 10, o que é que se destaca nesta freguesia e que é digno de espaço, por exemplo, na Casa do S? O que é importante valorizar? Que tradições é que é importante não deixar perder na Aldeia das 10? Sobretudo os patrimónios alimentares. Não é? Que são aqueles que estão mais ligados às festividades, não é? Mas temos muitos outros saberes que será difícil para um artesão ter um local de venda, não é? ou de exposição ou de mostra, porque não é obrigatório ser uma venda. Aquilo que acontece realmente é uma mostra e depois os artesãos são recompensados pelo interesse de quem quer adquirir, mas é uma mostra daquilo que nós temos. Não é um ponto de negócio, uhum. não é? Mas claro que se o visitante tem interesse, pode adquirir e fazer sentir aos artesãos o valor que eles têm. Não é? Porque os patrimónios culturais e materiais só existem enquanto são praticados. Se daqui a 10 anos nós perdermos a senhora que faz os costureiros ou as castanhas e ninguém o fizer, isso automaticamente perde esta qualificação de património material. Portanto, tem que haver alguém sempre. Tem que ser uma atividade viva. Uhum. Uhum. E há algumas tradições que podem estar em risco de se perder na Aldeia das Dez? Eu julgo que não. Eu julgo que não, porque nós temos esta forma de trabalhar e de partilhar. Portanto, a senhora que faz os chinelos no São Sobral já se predispôs a ensinar-nos, uhum. a quem quiser estar. A senhora que faz os costureiros também nos ensina, a senhora que faz as cavacas. Aliás, associada a esta atividade, o município promoveu também a possibilidade de workshops, de oficinas, para quem queira vir, alguém que está no hotel e quer aprender a fazer os costureiros, pode ir ter com o executivo e inscrever-se e aprender. Portanto, no forno onde ela mostra como é que ela faz. Exatamente. Portanto, eu acho que nós não estamos... Nesse limiar do risco, porque há este sentimento de comunidade e de partilha. Muito bem. E já agora, assim, de uma forma, não sei se é possível dizer todos, mas que produtos, que artesanato é que está exposto nestes fins de semana de dezembro em Aldeia das Dez, na Casa do S? Então, sim, Joana. Temos as cavacas, os cuscureis, licor de medronho. Mel, sim. Vamos tentar lembrarmos. Os chinelos, os chocolates. A costura, os chás, bolos tradicionais vários. Sim, pão de ló, biscoitos, biscoitos de Natal, broa, de milho, de batata, doce, de batata. Uma delícia. Café da avó. Muitas coisas, vale a pena. E os também e o artesanato também, não é? Sim, uhum. sim. Julgo que, não sei se estaria, faz parte de tradições não, da temos, Aldeia das Dez. Não, não temos os chinelos de trapo. E também eram os tapetes? Não. Os tapetes. Também. E os de fitas, que é uma das áreas que é muito tradicional em Aldeia das Dez. Uhum. Está o espírito está da tudo. Aldeia. Mas vão-se revezando, não é? Não estão todos ao mesmo tempo ou há um fim de semana dedicado mais a uns produtos do que a outros? É isso? O primeiro fim de semana tivemos a Dona Isabel com os chinelos. Ela esteve a fazer com a Melanie, que era mais artesanato. Uhum. Este fim de semana já tivemos mais os produtos regionais, sim. Os cuscureiros, os cuscureiros sempre. Tivemos o segundo fim de semana, tivemos novamente este fim de semana e vamos ter novamente para o próximo fim de semana, porque é um produto que sai muito bem. Que sai muito bem, claro. Muito bem. Portanto, vai decorrer até o último fim de semana de dezembro, o último sim. do ano também, sim, não é? 30 muito de bem. Dezembro, sim. O balanço é positivo. Falamos agora aqui um bocadinho com a Melanie. A Melanie, que é uma artesã que está também a participar, Melanie Ari, não é? Melanie, que escolheu a Aldeia das Dez para morar? Não, estamos a morar nas Caldas de São Paulo, mas sempre estivemos perto da Aldeia das Dez porque o meu marido é da Aldeia das Dez. E pronto, quando houve esta ideia e que escolheram-me para participar, claro que disse que queria, porque gosto muito da Aldeia das Dez. Quem nos escuta está a perceber que o sotaque da Melanie não é propriamente o português, ainda que fale muito bem português, a Melanie é francesa, sim, não é? Sim. Portanto, é uma artesã. O que é que a Melanie apresenta nesta iniciativa de Aldeia das Dez neste Natal? Eu faço costura, mais para bebês e crianças, e faço mais, a maior parte é acessórios, tipo babetes, prenda para chupetas, bolsas, coisas assim, tudo uhum. para os bebês e as crianças. Uhum. Tudo feito à mão e em casa. Mas sempre teve esta apetência para fazer esse tipo de trabalhos? Sim, ou... sim, tive. A verdade é que na França tive 4 anos a minha empresa própria e quando chegamos para Portugal eu fechei a minha empresa, mas sempre gostei da costura, por isso continuei. Mas era uma empresa de costura? Sim, eu tinha a minha própria empresa em casa, eu fazia tudo e depois quando chegamos a Portugal continuei, mas sem a empresa, só para o prazer uhum. e para continuar quando eu tinha um pouco de tempo e para a família que queria coisinhas. Muito bem, portanto, e logo aceitou este desafio que lhe lançaram. Sim. Para estar também a participar nesta iniciativa. Está a correr bem, Melanie? Sim, está a correr muito bem, eu nem pensava que ia correr tão bem. Que às vezes na França eu fazia feiras de Natal e não corria tão bem, mas... Está a correr bem. E sim. Como é que olha para este tipo de iniciativas? A Aldeia das Dez é uma freguesia do Conselho de Oliveira do Hospital, portanto, uma dimensão reduzida, sim. se calhar em comparação com grandes cidades onde a Melanie esteve, não sei muito bem. Acha que é importante também darem espaço aos artesãos para apresentarem os seus produtos? Sente-se de alguma forma mais valorizada? Sim, é muito importante porque até... Eu acho que é bom de ficar nas pequenas aldeias, assim, como estava a dizer a Joana, há muitos turistas e isso ajuda muito para fazer conhecer. Eu sempre dou a minha carta para fazer um pouco mais publicidade e faz viver mais a aldeia. Eu acho que é muito bom, que as grandes cidades já estão conhecidas, mas claro. As pequenas aldeias pode ser mais complicado às vezes e por isso para dinamizar é muito bom. E agora a Melanie também tem conseguido estar com outros artesãos, não é? Se calhar até alguns mais velhos que fazem, sim, sim, que fazem é. Outro tipo de produtos, por exemplo, os chinelos. Sim, também... a primeira semana eu estava com a senhora que fazia os chinelos e pronto, gostei muito de estar com ela porque ela também pronto, faz costura que, uhum. para fazer os chinelos e entendemos muito bem. E é uma ocasião a mais para encontrar novas pessoas de... Cultura diferente, de partilhar país, conhecimentos sim, também, não é? Sim, e de país diferente, é bom para conhecer novas pessoas e novas tradições. No caso, já conhecias estes chinelos de... Não conhecia e gostei muito de conhecer e as técnicas que ela usa para costurar e... Estas coisinhas que quem eu não sabe, sabia. Quem sabe, Melanie, não possa também um pois. Dia fazer esse tipo de, sim, sim. de trabalhos, não Porque é? Porque não, sim. Porque não, claro. Muito bem. Melanie, muitos parabéns pelo Obrigada. Trabalho que dinamiza também, com certeza, tem as suas redes sociais. Onde, sim, claro. Já sim. agora, se quiser no partilhar. Facebook, no Instagram, é Mila Dulce. Mila Dulce, sim. não é? Uhum. É o nome... Pensei neste nome porque é o nome da minha primeira filha e comecei a costurar quando tive a minha primeira filha. Por isso ficou Mila e Dulce. Dulce que é doce. Em francês é doce, uhum. sim. Mila Dulce. Muito sim. bem. Parabéns. Obrigada. Ainda vai estar na Casa do S? O próximo fim de semana ainda estou na sexta-feira e no sábado. Muito bem, sim. então que corra pelo muito melhor. Muito obrigada. Obrigada. Temos aqui então o exemplo da Melanie, portanto a filha que é a Mila e que lhe inspirou então o nome para este projeto. A Joana, como disse a Paula Frade, esta é a primeira iniciativa deste programa Mais a Aldeia, é isto mesmo que querem fazer em Aldeia das 10, portanto isto é um programa de valorização, não é, da freguesia. É isto a que o Executivo se propõe? Sim, sim, claro. Sim. Eu esqueci-me de referir que também temos umas belas paisagens. Estava aqui na minha cabeça que a nossa paisagem é tirar o fogo mesmo. Anteriormente falava-se que a Aldeia das Dez era a Aldeia das Flores, das não flores, é? A Aldeia Varanda, a Aldeia das Flores. Exatamente. A Aldeia Mirador, Mirador também. Mirador, sim, sim. Temos flores todo sim, ano. Sim, sim. sim. Portanto, sim, é verdade, vale a pena. Sim. Vale a pena. Vale portanto, e mesmo, pena. Mesmo que a população do concelho, não é? Por vezes não precisa de ir para muito longe para ir ver outros cenários de sim. Natal. É importante irmos à descoberta do que também se faz aqui por perto. Não é preciso grandes viagens sim. para encontrar também uns cenários bonitos de Natal, como é a Aldeia das 10. Paula, está sendo satisfeita com tudo isto que está a acontecer na aldeia? Que também é sua. Muito, muito feliz por ver toda esta vida acontecer, por ver que não é uma aldeia em declínio, pelo contrário, não é? Porque o interior, nós sabemos, está cada vez mais desertificado, e eu trabalho, a minha investigação vai desde, é toda a Beira Serra, portanto, Góiser, Ganil, Tábua e Oliveira do Hospital, e sinto-me muito feliz por ter optado vir viver para aqui há muitos anos, e ver retratado aquilo que eu sonho para uma comunidade, não é? Que é esta proximidade, valorizarmos o que é nosso, sermos muito orgulho, temos muito orgulho de sermos e de estarmos ali, e vemos que as pessoas cá fora já começam a falar. Aliás, já tivemos visitantes do concelho, que foram sobretudo pelos cuscureis, esperamos ter muito mais, porque fala estas coisas da barriguinha movem, fazem andar quilómetros, e é bom perceber que temos o espírito da aldeia, que é isso que nós queremos. Não queremos um Natal consumista, não queremos um Natal citadino, queremos aquilo que temos ali mesmo ao nosso lado, que é o espírito da aldeia, o espírito de proximidade, o calor humano, que vai faltando cada vez mais na sociedade contemporânea. Muito bem, parabéns às três e a todos os envolvidos nesta iniciativa. Portanto, são muitos os artesãos. Já agora têm contabilizado, sabem quantos são os artesãos que estão representados nesta iniciativa? Pergunta difícil. Mais de 10. Não, porque mais depois 10. Temos. Alguns não estão presentes porque trabalham, mas têm os seus produtos. Seus produtos lá. Sim. Portanto, sim, cerca sim. de uma dezena, podemos sim. dizer assim? Sim. Muito bem. Temos aqui uma outra pessoa em estúdio, que ela estava aqui muito caladinha, que é a Francisca, não é? Sim. Olá, Francisca. Olá. Olá. Olá. Olha, não fala. Está tímida. A Francisca é a filha da. Da Joana, sim, muito bem. Sim. Olá, Francisca, então tu és, moras em Aldeia das 10? Sim. Olha, como é que está agora a aldeia? Está bonita? Está muito bonita. Está muito bonita. Também ajudaste, foste com a mãe ajudar a fazer as coroas e os outros enfeites natalícios? Sim, maior parte do tempo. A maior parte do tempo. E olha, e já foste lá à casa do S, está bonita? Sim, decorei a casa do S, ajudei, fiquei lá há algum tempo, também a fazer companhia às pessoas que também estavam lá. Muito bem, parabéns. Trabalhaste imenso. Trabalhaste imenso. Olha, até lá na tua casa também preparaste a decoração de Natal. Tens o quê lá? A tua árvore de Natal? Tens? E ainda não a fiz, mas já tenho alguns presentes para a minha família. Muito bem, muito bem. Gostas do Natal? Sim, prefiro muito mais o Natal do que o verão. Muito bem. E porquê? Porquê que gostas do Natal? É só por causa dos presentes? Ou tem outro simbolismo para ti? Pronto, gostas dos presentes, não é? Mas também é bom, porque olha, normalmente está frio, não é? E quando está frio estamos todos aqui mais juntinhos, não é? A família está um bocadinho mais juntinha, jantam juntos na noite de Natal. Isso é o espírito do Natal, está bem? As prendas também são importantes, mas não é o mais importante, certo? Olha, um beijinho. Feliz Natal. Obrigada. Nada, Francisca, muito obrigada. Agradeço às quatro por estarem aqui na Rádio Boa Nova. Um Feliz Natal. Felicitamos todos os aldeenses. Estamos a falar da Aldeia das 10, uma aldeia que nesta quadra natalícia está a viver de forma muito intensa este Natal. A iniciativa chama-se Natal é na Aldeia das 10, integrada no programa maior, que é o Mais Aldeia. Portanto, ao longo do ano vão acontecer outras iniciativas e certamente voltaremos a falar sobre elas aqui na Rádio Boa Nova. A todas, um bom Natal. Bom Natal e obrigada. Eu regresso ao meio-dia com as notícias aqui na Rádio Boa Nova. Vão passando de geração em geração os usos, os costumes, as lendas, as crenças e as tradições. Tudo para que o tempo não apague a alma e a entidade única das gentes desta região. Boa Nova Rádio, de Oliveira do Hospital, para todo o mundo.